Não tive mais medo das ondas do alto mar. Em breve irei atracar no mar onde a água é cristal e onde estarei para sempre liberto do mar. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei como foi que ele o barco salvou. Finalmente atraco no cais, que alegria poder encontrar os barcos de mãos que também chegaram ao lar. O meu barco vai firme ao porto, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra,